Alô? Alô? Oi, amor, tudo bem? Ah, é você? Eu te liguei pra saber como é que você está. Olha, Naldo, a gente não tem mais o que conversar. Por favor, me dá só mais uma oportunidade. O que aconteceu já aconteceu e nossa relação... É melhor botar um ponto final nessa história. Eu sei que eu errei, mas eu te peço perdão por tudo que eu fiz. Porque você já teve as suas oportunidades e... É melhor você seguir o seu caminho, encontrar um novo amor e eu seguir o meu. Eu não desejo mal a você e nossa história acabou. Em palavras, amo você. Estou desesperado loucamente pra te ver. Sentimento profundo, tenho que te escrever. Quanto tempo só não aguento, eu vou morrer. O que sinto vem ver, tudo que empreguei. Sei que te magoei, desculpa, eu errei. Desprezei deixando-os nas noites sozinhas, fraquejei. Só lembro daquele momento em que te beijei. Pela primeira vez, um novo homem você me fez. Não suporto ver você como uma ex. Amiga, parceira, companheira de todo dia. Minha alegria, mãe da nossa linda filha. Agradeço a Deus, mas eu fui hostil. Vem matar a saudade, o coração está a mil. Minha paixão lembra das nossas emoções. Só podemos vencer junto com nossos corações. Pra completar a rima, falta você na canção. Só com você podemos fazer um belo refrão. De corpo e alma, perto de você, meu ser acalma. Volta, me salva, sem o meu amor, estou no trauma. Essa mulher nos meus sonhos, Deus já falou. Confirmou junto, adorando ao Senhor. Manda pelo menos um alô, torpedo. Tu pode enviar, usa seu computador, me liga no celular. Da sua amante tirei. Nos tempos ruins e você, eu me afastei. Sei que Jesus, ele nunca te deixou só. Ele está sempre com você nas horas pior. Difícil, só nele podemos encontrar realmente um amor verdadeiro, possamos viver eternamente. Por você sigo em frente, te amo intensamente. Sem se preocupar com nada, me entende? Deixa Jesus tomar de conta das nossas vidas. Só ele pode curar as nossas feridas. O que Deus junta, ninguém pode separar. Vamos voltar pra casa do Senhor adorar. Eu te amo bem, não quero te ver sofrer. Porque você me conhece, sabe o meu querer. Estou procurando mudar o relacionamento. Vou buscar de volta o meu amor, não aguento. No cheiro das rosas está o seu sentimento. No profundo do mar está o reconciliamento. Realmente posso tirar a minha conclusão. Vale a pena viver pra te amar, entregar meu coração. Eu te faço um desafio, prometo vou mudar. Eu me entrego totalmente, quero te amar. É triste o amor morrer, é triste o amor ter fim. É triste eu gostar de você e você não gostar de mim.